you listen, I look stuck at them. Gravado ao vivo, em especial ao meu canal no YouTube aí. Aqui no YouTube você pode ver as mixagens literalmente ao vivo. Se inscreva aí, Gilberto é o bicho oficial. Πόσο σε αγαπώ. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα εδώ. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, σ' αγαπώ. Tarde, meus amigos, aqui é eu, Tom Wagner, na voz. Manda um abraço pro meu DJ oficial, DJ Gilberto, o homem que rasga o papel. Passar bem. Toca pra mim, poderoso! Vocês estão ouvindo a Ilux Pancadão do Dom Wagner.